muitas vezes esperamos a mudança dos outros. Ah, se o mundo fosse dessa maneira, eu podia ser melhor, seria mais fácil para a gente, né? Se ninguém mentisse, seria tão bom, né? Se todos fossem honestos, né? Que maravilha seria. Realmente, mas como é que nós vamos chegar lá? Se nós pegarmos um exemplo na questão da própria mentira, nós vamos perceber que, ao mesmo tempo que nós dizemos, né, que se os outros não mentissem, nós cometemos as nossas mentiras. Vamos ser bem sinceros conosco. Quem pode dizer aqui dentro, agora, que não mente? Nunca. Nem aquela coisa assim, com o telefone, diga que eu não estou. Quem? E realmente é um trabalho que nós temos que ter. De nós não cometer nem essas mentiras. Olha, diga que agora eu não estou afim de atender, eu sou muito ocupado, eu não quero atender. Qual é o problema? E nisso a gente diz, não, mas tem uma mentirinha que... O cara não sabe, imagina, o cara mora lá do outro lado da cidade, mora aqui, mora em Caxias, nunca vai saber. E às vezes a pessoa ouve lá no telefone o cara, né, mentindo. Mas é só um exemplo, porque tantas outras coisas. Então, às vezes nós reclamamos da mulher, do marido, dos filhos, do vizinho, do governo, da sociedade, do outro, sempre do outro. Mas eu, aquilo que eu reclamo do outro, faço realmente? Aí começa a história de como mudar o mundo, né? Então, para a gente ser honesto e sincero, como nós estávamos falando, nós temos que reconhecer, muitas vezes, quando os outros nos dizem, ó, realmente pisei na bola aí, mas vou procurar não fazer mais isso. Porque senão nós não estamos nem sendo honestos nem conosco mesmos, não é verdade? Então, um texto que a gente produziu. A mudança do mundo se dá pela mudança interior de cada um de nós. Não há como construir uma casa sem começar tijolo por tijolo. Nem juntar tijolo a tijolo sem a massa formada pela areia, o cal, a brita, o cimento. Se o mundo que nós queremos mudar é a casa, então nós somos os grãos de areia, quem sabe o pó do cal, ou talvez a brita, o cimento, que formam a massa que assenta os tijolos para a construção. Ou seja, nós somos aquelas pequenas peças que vai assentar as situações para que o mundo seja como nós mudamos, né? Se nós pegarmos essa relação, até o tipo de areia e o tipo de terra em que os tijolos são feitos, né? Muitas vezes eles já desmoronam, né? Começa a esfarelar tudo. Quer dizer, se não tem coisas firmes, boas, de nós mesmo que somos os pequenos grãos, não vai ter um mundo realmente bom, né? Então, se somos componentes, temos que ter humildade em admitir que temos muito a melhorar, sempre. Quem acha aqui que não tem mais nada a melhorar? Alguém se arrisca? Não, vou seguir o exemplo dessa pessoa. Você disse que não tem nada melhorado, perfeito, nós pegamos, colocamos aqui, né? Disse, bom, chegou outro Jesus aqui, né? Então vamos aproveitar, não é verdade? Com certeza nós temos muito a melhorar sempre. Eu que estou aqui falando, estou na mesma situação. E interessante que depois de 20 anos de doutrina espírita, a gente se enxerga com tanta coisa que tem que melhorar. Mas não é que agora piorou. Melhorou. Só que antes não enxergava. Não acontece assim com cada um de nós? Quando a gente vai entrando no conhecimento, vai se observando, a gente vai descobrindo, pá, aquilo lá, como é que eu faço ainda? Como que eu deixo acontecer aquilo ainda comigo? Então parece assim, não, mas agora que eu... E hoje eu já ouvi isso, né? Depois que eu comecei a estudar a doutrina, começar, né? Parece que eu sou pior. Não, você não é pior. Você vai se corrigindo, você vai mudando. Mas antes, aquelas coisas lá, você fazia, desfazia, nem enxergava. Depois você começa a criar consciência, começa a enxergar. É essa situação. É como dizer, né? O mundo hoje está um horror, pior do que era no passado. Não. Tem muito mais luz do que tinha no passado. Só que aquilo que acontecia no passado, até por falta da comunicação, passava despercebido, dois ou três sabiam. Com o sistema de comunicação agora, o cara e a comunicação ali, a mídia é especialista nisso, né? O cara matou uma pessoa lá no Japão. Se eles resolverem tomar aquilo como manchete para vender, pela forma como foi morta, eles botam no mundo inteiro. Antes você nem sabia que você tinha Japão, né? Maneira de dizer. Então, observar as outras pessoas é importante para ter um comparativo de como se deve fazer ou não fazer. Mas não para julgar a pessoa. Mas sim para ter o exemplo dos atos, porque a gente aprende com os outros também. Só que nós temos a mania de observar os outros para julgar os outros. Pô, o cara fez errado aqui. Tu é aquilo, a pessoa tal. Não, você observa os atos para poder fazer ou não fazer. Mas não julgar a pessoa, né? Quem julga deve ser Deus. E a observação não importa o que cada uma pessoa tenha, né? Que função ela tenha, pois todos fazem parte dessa construção desse mundo. O trabalho é um componente dos mais importantes para que haja mudança. O trabalho interior, mas é o agir, o dedicar-se. É ficar de braços cruzados e se queixar, né, ou reclamar, não promove a mudança. Queixumes não trazem qualquer mudança, pelo contrário, produzem a inércia, o nada, fica parado. Então, para que haja mudança no mundo, é preciso que haja trabalho. Se o trabalho começa pelo nosso interior, é preciso que haja trabalho no nosso interior. E assim vai se proliferando, né? Então, busque conhecimento. Autoconhecimento através da leitura, cursos, palestras, internet, meditação e conversa sobre assuntos que realmente importam, né? Que interessam para a nossa mudança interior. Cada um de nós é um mundo. E se cada um mudar o seu mundo interior, muda-se o mundo exterior. Se todos nós tivermos um comportamento adequado, é porque já mudamos o nosso mundo interior e nos comportamos adequadamente. Todos se comportando adequadamente, o mundo está equilibrado. Não é verdade? Avalie-se constantemente e descubra em que evoluiu e em que deve melhorar ainda. Até porque a gente precisa ter um equilíbrio aí, né? Se a gente só olha os nossos defeitos, tem gente que só olha para os seus defeitos, desanima, né? Vai, não presta, fica sem autoestima e não vai. Não tem nem ação positiva. Né? E tem outros que só olham seus lados positivos, né? Então é o alter ego, né? É o perfeito. Está pior que o outro, né? Mas não é nem um e nem outro. E sim é olhar os lados positivos que cada um tem, que todos nós temos, e olhar os lados negativos que nós temos para melhorar, que todos temos também. Aprenda a se relacionar com as pessoas, com as dificuldades, com as situações boas ou ruins. Lembre que cada situação sempre existe dois lados e que não necessariamente você sempre está correto. Na avaliação a gente precisa ter essa clareza, né? Se nós recebermos uma informação de uma pessoa, até uma queixa de outra pessoa, façam essa experiência. E quando você recebeu essa situação, diz assim, bom, agora vamos ver o outro lado. Você vai ver que o outro lado tem outras razões que aquilo lá, a primeira fachada, né, omitiu. Escute mais do que fala. Quem menos fala, mais pensa, mais se conscientiza, mais muda. Observe as pessoas que falam muito. Vive uma vida exterior e você vai encontrar pouca essência. Encontre as pessoas que falam menos, né? Pensam mais, se conscientizam mais e têm essência. Porque não é a quantidade do que se fala que vai demonstrar nem o nosso conhecimento, mas sim a qualidade do que se fala, né? E normalmente falar muito é não voltar-se para dentro, é só estar para fora. Não tenha medo de mudanças, porque a única certeza na vida é que nada é constante. Tudo tende a mudança. Então, se tudo tende à mudança, não devemos perder a esperança, né? Não é possível mudar os outros. Os outros só mudam se quiserem. Nós podemos estimular ou dificultar a mudança dos outros. Mas a mudança é uma escolha do outro. Sabemos o quanto é difícil a mudança em nós. Logo, não se pode viver na expectativa da mudança dos outros. A gente sabe quanto é difícil a gente mudar. Então não precisamos viver da expectativa da mudança do outro. Para que os outros mudem mais rápido, nada melhor do que o exemplo nosso. Tem um ditado que diz: palavras convencem, exemplos arrastam. Então, para mudar o mundo, devemos mudar nós, mais uma vez. Então, tenha sempre em mente que, se a única certeza que temos é de que há mudanças, não há como permanecer uma situação eternamente assim. Não é verdade? Assim, a esperança deve permanecer dentro de cada um para que haja as ações necessárias para que o mundo mude. Dessa maneira é que podemos mudar o mundo. Certo? Então, como mudar o mundo? Começar por nós, pela nossa descoberta. E com certeza isso vai se proliferando. Não é esperando que os outros mudem, que as situações mudem. Não vai mudar. Quer dizer, até muda, né? Mas de uma forma tão lenta, às vezes de uma forma tão decepcionante, né? A outra pessoa, você gostaria que fosse assim, assim, assado. Ela até muda, mas muda até por diferente daquilo que você imagina. As situações do mundo podem até mudar. De repente, não é aquilo que você realmente gostaria. Então, nada acaba realmente sendo aquilo que você quer, a não ser aquilo que você projeta para você mesmo. O exterior é dos outros. O mundo é dos outros. Mas, com certeza, como temos uma noção real, todos nós temos, né, de que para vivermos bem haja a honestidade, a verdade, o respeito, a consideração, etc., isso é padrão para todos. Então, é o caminho onde a gente tem que realmente se trabalhar para chegarmos à mudança do mundo intacto.